Como nós vamos o ler e escrever? Que bom que ser professor, trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever, escreve muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olá, professor. Você já reparou quantas vezes deixamos de utilizar todas as funções de um aparelho eletrodoméstico porque não lemos o manual? Quantas vezes usamos a comida do dia a dia repetitiva, mas não tomamos a iniciativa de buscar uma receita nova num livro com uma amiga? Às vezes, podemos usar de uma forma errada um remédio por não ler a bula, o que pode até causar danos à nossa saúde. A receita de bolo, o manual do eletrodoméstico, a bula do remédio, são textos instrucionais que fazem parte do nosso cotidiano. Todos nós precisamos deles em algum momento da vida. Por isso, não podem faltar na alfabetização. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, reduzem quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda caíde um som. Vamos fazer isso acontecer, poder ver o Brasil ler e escrever. Os textos instrucionais contêm orientações precisas para você realizar algumas tarefas como jogar, cozinhar, cuidar de plantas ou de animais, montar um brinquedo, consertar um motor ou acionar uma máquina no trabalho. Alguns são mais fáceis de entender, outros nem tanto. Um bom exemplo são as bulas de remédio, sempre cheias de termos técnicos. Apesar dessa dificuldade, o alfabetizador Francisco Góes, que atua em Novo Acordo, no Tocantins, defende a discussão desse texto em sala de aula. A leitura da bula do remédio realmente ela é importante, sim, para eles, do ponto de vista deles entenderem, deles terem maiores conhecimentos sobre a composição daqueles remédios, dos efeitos colaterais, o que é que pode ocorrer com ele, ou seja, lhe dar mais autonomia sobre o conhecimento de seu processo de tratamento ou do método familiar. Em geral, os textos instrucionais vêm impressos em diferentes suportes, numa embalagem de um produto, numa folha dobrada, como é o caso das bulas de remédios, num pequeno livreto, quando acompanha um aparelho eletrodoméstico, em folhas soltas, como as receitas, em livros, jornais e revistas. Ao levar textos instrucionais para a sala de aula, mostre como é a sua organização. Em geral, esse tipo de texto descreve passo a passo a realização de uma tarefa. Isso exige uma leitura atenta. Não dizem que o apressado coça cru? Pois quem lê um manual apressado pode não entender nada e ainda ter dificuldades ou não conseguir realizar a tarefa. As receitas e os manuais costumam ser divididos em duas partes. Uma contém listas de elementos a serem utilizados, como ingredientes, ferramentas, peças. A outra explica como proceder. É comum que as instruções sejam dadas na forma imperativa, misture a farinha ao ovo, ou na forma infinitiva, misturar a massa duas colheres de manteiga. Um dos textos mais interessantes para se trabalhar na alfabetização são as receitas. A partir de receitas tradicionais ou típicas, você pode conhecer um pouco da cultura de um povo. No preparo de um prato regional, há sempre um pedacinho das tradições do povo, quer no uso de ingredientes, quer no modo de fazer. Há várias maneiras de se trabalhar os textos instrucionais em sala de aula. Observe como professores do Rio Grande do Norte estão incorporando receitas de pratos típicos e de chás caseiros à rotina da alfabetização. Um pedaço de carne de quecã é gordura, farinha de mandioca ou de milho. Afervente a carne seca e corte-a em pedacinhos. Frite em gordura bem quente. Depois, misture a carne na farinha de mandioca. Em seguida, soque bem num pilão. Essa é a receita da deliciosa paçoca de carne seca, um prato típico do nordestino. Imagine quantos alunos não gostariam de ter essa receita anotada num caderno. Quantos não gostariam de escrever todas as receitas que aprenderam com a mãe, com as avós e deixar de herança para seus filhos e netos? Pode ser um texto útil na vida de seus alunos. As receitas podem fazer parte da alfabetização, tornando o aprendizado da leitura e da escrita mais próximo e interessante. A professora Deise Carla Martins, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vai contar pra gente como os alfabetizadores de 3 municípios do estado descobriram que coisas simples podem ajudar a ensinar os alunos a começar a descobrir as descoberências de um tipo de texto, como os de uma receita. Pode-se levar a receita de bolo, né, e trabalhar com ele. A questão, a própria estrutura do texto de uma receita é diferente de uma receita, uma de remédio, de um cordel, de um conto, né? Isso daí vai dar um diferencial para ele, ele já começar a identificar as estruturas desse texto. Vai aparecer números, né? São as quantidades, as medidas, os ingredientes. Os alfabetizadores, que são acompanhados por outra coordenadora, a professora Vivian Marinho, da Universidade de São Paulo, também estão trabalhando com ferramentas que fazem parte do dia a dia do aluno. Em mais 8 municípios do Nordeste, a receita virou motivo de pesquisa para alunos. Todos se interessam em buscar em casa o material que seria trabalhado em sala. Depois de juntar a sugestão de cada um, os professores fizeram um livro de receita. O resultado é muito criativo e contou com a participação de todos, como explica a professora Vivian. Cada aluna trazia uma receita caseira, familiar, e daí como eles ainda não têm o domínio da escrita, a professora colocava num quadro e depois cada um reproduzindo. Tem aqueles alunos mais adiantados que já conseguem, né? E você trabalha a estrutura do texto. Então, o que é a estrutura de uma receita? De uma, né? As medidas, e que tem o peso, o modo de preparar. Então, também, isso é outra coisa que nós chamamos atenção, para prestarem atenção, para as professoras estarem trabalhando a estrutura do texto. Porque o aluno já sabendo a estrutura de uma poesia, e já quando ele se vê, né, na frente com aquele texto, ele já começa a levantar a hipótese, o que deve estar escrito ali, por ser uma receita, visualmente. Os alfabetizadores ficaram tão felizes com o resultado que tiveram novas ideias. Criaram um caderninho com receitas de chás caseiros, medicinais. Pediram aos alunos que levassem para a sala uma folha ou raiz das ervas que usavam para fazer os remédios. Os alunos colavam este material em folhas de papel e os professores escreviam sobre a utilidade de cada um e onde poderiam ser encontrados. Esta atividade não só valorizou os saberes dos alunos, como possibilitou uma troca de conhecimentos muito rica. Guarde isso na memória, professor. O trabalho com textos instrucionais pode acontecer de muitas formas, mas sempre com um objetivo real e prático. São nas práticas sociais que eles aparecem. E também são nestas práticas que deve acontecer o trabalho em sala de aula. Antes de encerrar a série de programas Ler e Escrever com Muito Prazer, queremos que você possa refletir sobre o trabalho de alfabetização. Ouça com muita atenção o recado do professor alfabetizador Airã Almeida Lima. As pessoas não chegam na sala de aula como tábua rasa, já chegam sabendo muitas coisas. O que eu, enquanto professor, vou fazer é ensinar outras que eles ainda não conhecem, mas que o saber está dado em sala de aula, está. Temos que ser capazes de, em sala de aula, transformar esse saber que ele já tem e um saber de texto, mas que está dado num determinado contexto. O saber só tem sentido quando ele ajuda a viver. E está dado hoje na sociedade que não adianta ser um bom cientista, por exemplo, e se eu sou desafiado a ser um professor, se eu não tenho didática. Não adianta ter o conhecimento se eu não sei, se eu não sei ser, né? Se eu não sei conhecer. E se eu sei fazer, eu tenho que ser capaz também de saber conviver. E a educação de jovens adultos é algo que tem um compromisso com isso. Um compromisso de fazer com que os jovens e adultos tenham a dimensão existencial da sua sociedade por eles compreendido. E aí, quando você faz isso, eles têm um movimento interno importante, que é a transformação daquilo que antes para eles eram obstáculos intransponíveis em obstáculos que agora para eles são fatores até motivadores. Bem, professor, esperamos que essa série de programas tenha contribuído para estimular você a usar diferentes tipos de textos na alfabetização. Para complementar esse trabalho, é importante que você leia o guia do professor e leve para a sala de aula os textos gravados na fita do aluno. Foi um grande prazer estar em sua companhia. E boa sorte na sua profissão, professor. Pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever com muito prazer. Produção: Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.